all my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, here you are. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend we are. Dance, dance, dance, dancing in the dark. Hoje eu vou falar de karma. O que é karma? Karma é aquela bagagem negativa que trazemos de outra vida e temos que quitar nesta vida. Se você tem um marido inimigo nesta vida, você pode trazer esse marido de novo para essa vida para quitar essa encrenca. Isso é karma. Como nós sabemos o que é karma? É aquilo que a vida nos traz de confronto, é aquele negócio que não dá para fugir, é aquela família que não te ama e você está lá na família. Lógico que é karma. É dívida que você tem de vida passada. Como viver o karma? Aceitando o karma. O pior é que a gente cria karma todo dia. exemplo, você manda uma pessoa embora, injustamente. Criou karma com ela. Se não com a pessoa, você vai ser mandado embora um dia, ou seu filho vai ser mandado embora um dia. Entendeu que a gente cria karma negativo? Então, a gente tem que vigiar e orar. Filho, marido, mãe, pai, são karmas que trazemos de vida passada. São relacionamentos para a gente crescer. Nascer pobre é karma? Lógico que é karma. Você deve ter abusado do dinheiro em outra vida. Mas eu vou ser karma de ser solteira, solteirona? Pois é, você deve ter feito muito homem sofrer em outra vida. E veio aprender a solidão. Mas a gente tem que melhorar o karma. A gente melhora o karma na medida que a gente aceita. E não cria outros. A pessoa barra um karma e aceita e cria outro. É duro ser bonzinho, mas a gente tem que aprender. Tem gente que vem com karma para ter um câncer e morrer podre. O que vai fazer? Mas tem gente que cria o câncer. Ela não era para ter câncer, mas a mulher é tão louca, a mulher é tão neurótica, com tanta coisa, e critica todo mundo e xinga todo mundo, ela vai acabar tendo um câncer. Pronto, criou o karma do câncer. Aproveita e veja na tua vida o que dói. E vai dizer assim: meu Deus, então é esse o meu aprendizado? É para isso que eu tenho Jesus? É isso que eu tenho que aprender? Eu não quero perder tudo. Se eu tenho karma para ficar pobre, eu vou evitar sendo bom, dividindo o que eu tenho. À medida que você faz alguma coisa boa para alguém, alguém vai te fazer. Não tem jeito. Essa é a lei do Dharma. Você melhora o karma. Fora da caridade não há salvação. Ponto! Caridade não é dar dinheiro. Caridade é você dar amor, companhia, axego, um colo amigo. Cada vez que você faz isso, você pode ter certeza que você está melhorando o seu karma. Como é que será que está o teu karma? Vamos melhorar? Vamos, a partir de hoje, diluir esse karma. Vamos fazer 5 coisas boas por dia. 3, vai. Para queimar e diluir esse karma. Vamos tentar. Vamos tentar por ternura na nossa vida. Para poder melhorar os nossos karmas. Um grande abraço, tá? Espero que vocês tenham gostado. Taste for já esteve por aí na rua e de repente apareceu alguém andando com um cachorro feroz na calçada? Quando se está andando pelas calçadas de parques e pistas de corrida, você nunca está livre de sofrer um ataque de um cachorro. Sofrer ataque por um cachorro é uma situação muito comum, mais comum que parece. Apesar de quase todo mundo achar que nunca vai acontecer com você, a verdade é que existe uma grande chance de que aconteça um dia. Um bom exemplo disso são os carteiros e os motoqueiros. Esses são os que mais são atacados. Apesar de parecer engraçado, essas situações são extremamente perigosas. Então é sobre isso que vamos falar agora. Esse é um belo dia, você está a caminhar na rua e for atacado por mordida desses bichos. O que fazer para se defender de um ataque de cachorro? Calma, não fique com medo. Nós vamos te ajudar. Se liga aí nas dicas para se prevenir e aprender como agir nesses casos. Primeiro que quando você sofre um ataque de cachorro, seja na rua ou em qualquer lugar, você precisa manter a calma e não realizar nenhum tipo de revidação ou contra-golpe no bichinho. A indicação de especialistas e veterinários é que você tentar escapar. Isto mesmo, de você tentar escapar. Mas, claro, só faça isso se você tiver uma rota de fuga próxima. É visível, pois os cães são rápidos e vão te alcançar, vão alcançar você mais depressa do que você pensa. A dica é procurar portas abertas ou locais visíveis que possuam uma certa estrutura para se esconder. É o seguinte, camaradas. O que fazer se você não tiver um lugar para fugir? Então é o seguinte. Mesmo você mantendo a calma, tentando correr de forma pacífica e cautelosa, caso não tenha como escapar, não corra e evite ao máximo fazer qualquer tipo de movimento, um movimento brusco, tanto de fuga quanto algum outro que faça menção a algum tipo de ataque. Essa ação vai impedir que você tenha algum tipo de tombo em peça e vai impedir que o animal dê voltas ao redor do seu corpo. Por instinto, os cães, quando atacam, eles procuram circular em volta da vítima no intuito proposital de morder por trás. E caso você correr, procure proteger sua cabeça e seu pescoço. Essa é a última questão. Vou explicar agora, tá bom? Caso você esteja com algum objeto nas mãos, uma mochila, uma pasta, um embrulho de compras, por exemplo, procure colocar na sua frente para que este item seja a primeira opção de mordida do animal. Espero que tenha ajudado. e esclarecido as dúvidas, agora vou tocar uma música bem legal, agora aqui na rádio. Eu adoro a banda All Nation. Recentemente foi lançado um remix da música Woman Woman do All Nation. Essa música que você está ouvindo agora. Eu acho a banda All Nation demais, incrível. Eu vou tocar agora aqui na Radio Gringas duas músicas dessa banda, porque é incrível. Desde 2014 eu gosto muitíssimo, muito mesmo, bastante dessa banda. É maravilhosa, o som deles é excelente. Eu aprecio ouvir as músicas do All Nation há 2 anos e recomendo. Agora, neste exato momento, vou tocar duas músicas do All Nation. Vamos lá? sentir amor profundo pelos meus pais tem a ver com as vidas passadas? É, lógico, né? A gente vem com pais que a gente tem dívidas. Então tem muito a ver, sim, pessoal. Sabe aquele ódio que a gente tem de uma mãe que do nada a gente quer brigar? É isso mesmo. Tem muito a ver com as vidas passadas. Por isso é que vem como pai e mãe, né? Tem, e é o pior, né? Quando um pai e uma mãe não gostam do filho, né? É impossível isso pela lei, né? Mas acontece, são inimigos de vida passada. Salmo 119, urgente. Chumbo, níquel, cobre, mercúrio, e isso vai tudo pros peixes. Bring it. on your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba, I just bite it. It's for the look, I don't light it. Little way to AMA on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with the kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off, but yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Sempre um sofredor, mas ele não tem maldade com a pessoa da gente. Ele só quer o nosso tônus vital. Isso é encosto. É o que a maioria tem. Obsessão, nego, a tua vida acaba. Obsediado, dá vontade de chorar, chorar, chorar de ver. O coitado parece que tem aquelas olheiras, aquela coisa horrorosa, aquele mal-estar, aquela vontade de morrer. Ele entra numa depressão, passado algum tempo, que dá até dó. Então, você tá me ouvindo? Você pode ter alguém na família assim? Trying not to fall on the way home. You were trying to weigh me down, down. Kissing up on fences and up on walls. On the way home, I guess it's all working out. Cause there's still too long to the weekend. Too long till I drown in your hands. Too long since I've been a fool. Oh yeah. Leave this blue neighborhood. Never knew loving could hurt this good old. can't turn away and it's driving me wild. You're driving me wild. You make my heart shake, bend and break. But I can't turn away and it's driving me wild. You're driving me wild. Leave this blue neighborhood. Never knew love could hurt this good old. And it drives me wild. I never ever wanted to be so bad. Oh, you're driving me wild. You're driving me wild. Semana que vem tem mais Radio Gringas. Abraços a todos. Foco, força e fé. Porque na vida você escolhe que caminho seguir. Que caminho ir. E que caminho prosseguir. Take this job and shove. Hasta donde sale el sol.